Relevância, intrigância, vigilância, bruxaria. Bebaraça, bebim, taça. Sua estranha alquimia. Em fato dos gestos, entre atos e sucesso, ela está subtraída. Energia retraída, fonte corrompida. Bebe-se a arrasar, bebe até refugar. Bebe na ânsia, bruxos e bruxos que trem que ferem. Ferem igual a graciosa, bêbada da traída.